porque teu amor é real. Ninguém vai tirar-me de ti. Sou teu, Jesus. Sou teu. Tu me compraste, Senhor. Não foi com ouro, mas sim sangue teu. Por isso, Salvador, tu és meu. Não foi com ouro, mas sim sangue teu. Por isso, Salvador, tu és meu. Jesus, sei que agora